Faixa 2. O Conto da Esponja, a edição de 1907 do Journal of Experimental Zoology, traz um artigo sobre esponjas escrito por H.V. Wilson, da Universidade da Carolina do Norte. Trata-se de um estudo clássico e o artigo faz lembrar uma era de ouro na qual os textos científicos eram escritos em estilo discursivo que se podia compreender e eram extensos a ponto de nos permitir visualizar uma pessoa real fazendo experimentos reais em um laboratório real. Wilson pegou uma esponja viva e separou suas células passando-as por uma peneira fina de tecido. Transferiu então as células separadas para um pires com água marinha salgada e ali elas formaram uma nuvem avermelhada composta sobretudo por células isoladas. A nuvem sedimentou-se no fundo do pires e Wilson observou-as ao microscópio. As células comportaram-se como amebas individuais rastejando pelo fundo do pires. Quando uma rastejadora ameboide encontrava outras de seu tipo, juntavam-se e formavam aglomerações crescentes de células. Por fim, como Wilson e outros mostraram em uma série de artigos, esses aglomerados cresciam e se tornavam novas esponjas inteiras. Wilson também tentou triturar esponjas de duas espécies e misturar as duas suspensões. As duas espécies tinham cores diferentes e assim ele pôde ver facilmente o que aconteceu. As células escolheram aglomerar-se com as de sua própria espécie e não com as de outra. Curiosamente, Wilson relatou esse resultado como um fracasso, pois ele previa, por razões que não compreendo e que talvez reflitam as diferentes concepções teóricas prévias de um zoólogo de quase um século atrás, que elas formariam uma esponja composta de duas espécies diferentes. O comportamento sociável das células das esponjas mostrado nesses experimentos talvez lance uma luz sobre o desenvolvimento embrionário normal das esponjas individualmente. Será que isso também nos dá alguma pista de como os primeiros animais multicelulares, metazoários, evoluíram de ancestrais unicelulares, protozoários? O corpo de um metazoário é chamado muitas vezes de colônia de células. Seguindo o padrão deste livro de usar alguns contos como reencenações modernas de eventos evolutivos, poderia o conto da esponja nos dizer algo sobre o passado evolutivo remoto? Poderia o comportamento das células que rastejaram e se aglomeraram nos experimentos de Wilson representar algum tipo de reencenação do surgimento das primeiras esponjas como uma colônia de protozoários? Quase certamente nos detalhes não foi a mesma coisa, mas eis uma dica. As células mais características das esponjas são os coanócitos que elas usam para gerar correntes de água. Os coanócitos são as células que revestem a cavidade da esponja. Coano vem do grego e significa funil. Podemos ver os pequenos funis ou colares compostos de muitos filamentos conhecidos como microvilos. Cada coanócito possui um flagelo que se agita e faz a água atravessar a esponja, enquanto o colar captura partículas de nutrientes na corrente. Dê uma boa olhada nesses coanócitos, pois veremos algo muito parecido com eles no próximo encontro. E então, à luz dessas informações, o conto seguinte completará nossa especulação sobre a origem da pluricelularidade.